Larga um pouco esse copo. Cala a boca e beija logo. Cala a boca e beija logo. Toma atitude, desenrola esse negócio. Abri uma garrafa, te ofereci um copo. Era um convite com segunda intenção. Você tava ciente na proposta indecente, mas até agora na dica de nada rolou. Sem essa de beber e conversar, você tomando todas e falando sem parar. Besteirinha, lero, lero, blá, blá, blá. Se toca beber no desejo do olhar. Cala a boca e beija logo. Cala a boca e beija logo. Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo. Cala a boca e beija logo. Cala a boca e beija logo. Toma atitude, desenrola esse negócio. Portal do Arrocha. Abri uma garrafa, te ofereci um copo. Era um convite com segunda intenção. Você tava ciente da proposta indecente, mas até agora na dica de nada rolou. Sem essa de beber e conversar, você tomando todas e falando sem parar. Besteirinha, lero, lero, blá, blá, blá. Se toca beber no desejo do olhar.